ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Expressões da Lusofonia. Hoje é domingo, estamos no dia 15 de maio de 2011, então a dar início a mais um espaço radiofónico aqui no seu canal 2 da Rádio Interweb. Ora, hoje há algumas notícias que eu gostaria de dar a conhecer, mesmo não sendo propriamente da nossa comunidade lusófona, espalhada por todo o mundo, portugueses no Brasil, brasileiros em Portugal, guineenses no Canadá, porque há também aqui uma grande comunidade de portugueses neste país, outras comunidades portuguesas e não só, de falantes do português na Suíça, nos Estados Unidos, enfim. E para toda a gente eu quero enviar um grande abraço e agradecer mais uma vez por estarmos juntos em mais uma edição deste Expressões da Lusofonia. Ora, pois muito bem, ouvintes, estou então de volta e vamos hoje ter na nossa emissão apenas música de Portugal. Foi uma opção minha, na próxima semana vamos ter música apenas do Brasil e depois, daqui a duas semanas, música apenas dos países de expressão portuguesa em África. É verdade, e quem me dera a mim poder ter aqui uma edição só de música portuguesa de Timor. Infelizmente não tenho, mas gostava de ter. De todas as formas, de música portuguesa, brasileira e africana é perfeitamente possível. Vamos trazer aqui durante duas horas música do país de onde é emitido este Expressões da Lusofonia, ou seja, de Portugal. Ora bem, antes de mais quero dar-lhe conta de que, bom, há aqui um grande evento musical que se realiza na Europa, que é o Festival Eurovisão da Canção. Desta vez Portugal não chegou à final, só ficou pela semifinal. Os Homens da Luta não puderam, ou melhor, não passaram, melhor dizendo, com a sua luta e alegria. Pronto, esta semana havia um jornal que dizia que os Homens da Luta não foram à luta. Ora, pois muito bem, não foram, ficaram mesmo pelo caminho. Mas mesmo assim, pronto, houve um vencedor, na minha opinião, justíssimo. O Azerbaijão, que arrecadou pela primeira vez o título. O Azerbaijão, que é um dos países mais recentes a participar na Eurovisão e a arrecadar então o título, que já merecia. Por acaso, diga-se que já merecia. Bom, mas enfim, antes de passar à primeira seleção de quatro temas, quero ainda fazer referência ao sismo que abalou a Espanha, as comunidades de Múrcia e Lorca, as cidades mais devastadas por este sismo, ou melhor, por este duplo sismo, porque primeiro sentiu-se um abalo de 4,5 e depois de 5,2, ambos na escala de Richter. Ainda ontem à noite havia algumas réplicas, embora felizmente de substancial menor intensidade. Bom, ouvintes, vamos começar com música nesta edição dos Expressões da Lusofonia. Primeiro vamos ficar com os Brua de Mel e Maria Madalena. Ainda para ouvir também nesta edição, Fernando Santana com o tema Vou Dar-te Amor. Aliás, Vou-te Dar Amor, se tinha que estar correto. Ainda para ouvir também Joana com Eu Fui à Tropa. Não é a nossa Joana, é outra Joana. E por fim, José Alberto Reis com... Aliás, peço desculpa, José Reza com Quando o Rei Faz Anos. Ora, são estes os quatro temas que vão abrir as portas de mais uma edição dos Expressões da Lusofonia. Este programa vai para o ar sempre no Canal 2, aos domingos, entre as 17 e as 19 horas. E tem como primordial objetivo ser um espaço para os países de expressão portuguesa, para as comunidades, para os falantes do português e também do mirandês. Abre-se exceção, porque o mirandês é a segunda língua oficial de Portugal. Ora, então, como já puderam perceber, o país de onde é emitido este programa para todo o mundo. Agora sim, vamos à música. Os Brua de Mel com Maria Madalena. Mudar o seu destino, voltar ao caminho que o azar levou. Mas todo mundo a ignora e a mais pecadora para todos ficou. Maria Madalena, da sorte tão despida, pois toda a gente a condena.

faz ano. Gosto de te beijar, mas já quero outros beijos por não machucar a soma dos desejos que há em nós os dois, tão desiguais. E gosto de te amar, mas é tanto ou tão pouco que queres conjugar meu corpo no teu corpo e por isso vou, pois não suporto mais. Dás-me teu amor só quando o rei faz anos, teu corpo quente só quando o rei faz anos, o teu sabor só quando o rei faz anos, teu beijo ardente só quando o rei faz anos, o teu amor só quando o rei faz anos, teu corpo quente só quando o rei faz anos, o teu sabor só quando o rei faz anos, teu beijo ardente só quando o rei faz anos. Faz anos, o teu sabor só quando o rei faz anos, teu beijo ardente só quando o rei faz anos, o teu amor só quando o rei faz anos, teu corpo quente só quando o rei faz anos, o teu sabor só quando o rei faz anos, teu beijo ardente só quando o rei faz anos. Neste espaço, que é as Expressões da Lusofonia, vão poder ainda contar, como é habitual, com as 5 notícias mais importantes da semana. Um pouco por toda a comunidade lusófona, foram acontecendo factos que, nos últimos dias, marcaram a atualidade desses mesmos países. Hoje vamos trazer aqui algumas dessas notícias. Enfim, maioritariamente de Portugal, que é onde, de onde temos mais informação, mas também de outros países. Hoje vamos até Angola, Cabo Verde, Brasil. Há 3 notícias referentes a... Ou melhor, há uma notícia referente a estes países e 2, naturalmente, a Portugal. O país, como disse então, sendo onde nós estamos, é onde temos mais informação. De todas formas, eu quero convidar os nossos ouvintes para o seguinte. Notícias que achem que sejam importantes, façam-nos chegar. Nós queremos ser também um ponto de informação para receber e para dar também. geral.radioantenaweb@gmail.com. Vou dar novamente a informação: geral.radioantenaweb@gmail.com. Ora, e é então ao som dos próximos nomes que vamos ficar nesta edição dos Professores da Lusofonia, edição para a tarde de domingo, dia 15 de maio de 2011. Estamos ali bem no meio do 5º mês do... duplo milionésimo, 11º ano, não sei como é que existe, mas enfim, no ano de 2011. Vamos agora ficar com Mari Lee, a cantora de Marco de Canaveses, que já foi entrevistada pela Rádio Interweb. Mari Lee que nos traz O Rapaz da Bilha, ainda para ouvir também Cláudia Isabel com O Mais Perto do Céu, tema que também interpreta Mari Lee, mas hoje ouvimos aqui a voz da lisboeta Cláudia Isabel. Depois vamos ficar com o Não Faças de Conta, um tema mais calmo, na voz de alencarense a Diana Rodrigues. E por fim vamos acabar com a Índia Malhoa, e desta vez tu vais ver. Diana Rodrigues, que só por acaso também já foi outra entrevistada da Rádio Antena Web. E Cláudia Isabel, que não foi, mas teve para ser, pronto, paciência. Acontece. E então vamos à música, daqui a pouco, ouvintes. Há então esse momento com as 5 notícias mais importantes da semana. Para já, O Rapaz da Bilha, canta Mari Lee. Mas que rapaz ali vai, que beleza seu pai fez. É um rapaz da bilha com o gás para freguês. Vai a toda pressa, ele gente alguém chamou. Estava a cozinhar, de repente o gás falhou. Lá vai ele a passar com alguém sem.

estou farta de pensar que não quero mais errar. Enganei-me a mim mesma e não quis ver que tu nunca vais mudar. Já me cansei de esperar. Está na hora, tu vais escolher. Mas agora vai ser assim. Desta vez vou pensar em mim. Fiz as regras do jogo e vais ter que decidir. Não vou desistir. Mas desta vez tu vais ver. Eu não vou ceder. Pois já não quero saber. Tu eu. Mas desta vez tu vais ver. Então vais saber que quem agora decide sou eu. Desta vez digo adeus às horas más que eu te quero e não estás. Desta vez eu não quero sentir mais dor. Se tens algo para matar, eu ainda vou caixar. Só tu podes salvar nosso amor. Pois agora vai ser assim. Desta vez vou pensar em mim. Fiz as regras do jogo e vais ter. Mas desta vez tu vais ver. Eu não vou ceder. Pois já não quero saber. Tu eu. Mas desta vez tu vais ver. Então vais saber que quem agora decide sou eu. Desta já me cansei de esperar. Está na hora, tu vais escolher. Mas desta vez tu vais ver. Eu não vou ceder. Pois já não quero saber. Tu eu. Mas desta vez tu vais ver. Eu não vou ceder. Pois já não quero saber. Tu eu. Mas desta vez. Então vais saber que quem agora decide sou eu desta vez. Agora, ouvintes e ouvintas, é tempo de notícias. Faleceu Vando Duarte, piloto português de 22 anos de Cote Cross, que na passada segunda-feira caiu do seu veículo num salto que estava programado no seu quad, numa corrida a contar para o Campeonato Nacional de Quad Cross. O piloto embateu brutalmente noutra viatura, projetou inclusive o outro piloto. Este saiu com alguns ferimentos, mas a pancada que Vando Duarte deu depois no solo foi muito forte. Vando Duarte ainda sobreviveu à queda, mas acabou por sucumbir aos ferimentos a caminho do hospital. Ora, 22 anos, um piloto promissor, perde-se assim então um nome no quad cross português. Digo-lhe também que Portugal está em recessão, é verdade, o recuo da economia em 0,7% assusta. Mesmo a própria OCDE que prevê, aliás, que Portugal seja o único país em decréscimo no seu PIB, no seu Produto Interno Bruto, no ano de 2012. Agora há outros países a acompanhar Portugal, mas no próximo ano já tudo deverá estar estabilizado, exceto no nosso cantinho à beira-mar plantado, que agora é um cantinho muito murcho. Ora, Portugal então a ver a sua economia a decrescer em 0,7%. Numa altura em que, curiosamente, algumas entidades bancárias, sobretudo, vão continuando a lucrar e cada vez mais, agora que se fazem o balanço dos trimestres. Ora bem, ou melhor, do primeiro trimestre, e que se vê, portanto, que algumas empresas portuguesas estão a ganhar até mais, ou seja, estão a aumentar os seus lucros. Mas enfim, ora bem, o Brasil é o 151º país que mais gasta com a saúde. Ora, é um resultado publicado este dia, este fim de semana, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, que analisou o total de 192 países, tantos quanto tem a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ora, o Brasil gasta 6% em saúde, menos do que a média africana, que é 9,5%. E 9 pontos percentuais do PIB era o que também gastava o Brasil em 2000. 10 anos depois, este decréscimo para 6%. Mas mais, o que os contribuintes pagam para este serviço de saúde do Brasil também é menos. Antes era 59%, agora é 56%, devolvidos que estão 10 anos. Alguns sinais evolutivos nesta situação, nestes novos dados, sobretudo o facto dos contribuintes pagarem menos no fundo as despesas, uns dos com a saúde, aliás, ou seja, um menor encargo para o povo brasileiro. O BCP vai investir em Angola, na primeira cidade financeira que vai se situar no sul de Luanda, mais precisamente em Teletona. São 2 hectares onde se vão situar 5 edifícios, cada um de 7 metros de altura. Estes edifícios serão pertencentes não só ao BCP, mas também ao BPA, o Banco Privado Atlântico, parceiro do Millennium BCP. Ora, já estará a ser planeada esta construção, num projeto que custará aos dois bancos entre 85 a 100 milhões de euros, informa a agência Lusa, o diretor do BCP, Santos Ferreira. Santos Ferreira adiantou também que o BCP está a estudar a possibilidade de investir mais 70 milhões de euros em Angola, mas escusou-se Santos Ferreira a adiantar pormenores sobre os destinos deste investimento. Esta cidade financeira será ainda composta de alguns complexos residenciais, como complemento também a este investimento. Ora, então, mais um avanço para Angola que, como já aqui disse há algumas edições, deverá ter no ano de 2012 um crescimento do PIB de 10,5%. Um urinol no centro da Praça Alexandre Albuquerque, em Cabo Verde, está a deixar os cabo-verdianos revoltados e indignados. Para quem não conhece, a Praça Alexandre Albuquerque é uma das mais míticas e belas praças deste país, na cidade da Praia. Daqui, ou do centro desta praça, podem-se avistar todos os edifícios circundantes. Inclusive é um urinol que foi construído há pouco tempo. O urinol foi erguido pela Câmara da Cidade da Praia e nem sequer foi comunicado, nem sequer foi pedido um parecer ao IIPS. O IIPS é o Instituto de Investigação e Património Culturais. Ora, este IIPC, não foi informado nada. O urinol começou a ser construído sem qualquer parecer técnico. Embora este parecer não tenha fins vinculativos, mas mesmo assim o diretor do IIPC, aliás, entende que era necessário alguma consideração pelo Instituto e não só, também pelos habitantes da cidade da Praia, que agora têm que se parar com um urinol que estraga por completo a lógica da construção desta praça, que foi construída no ano de 1924, que foi idealizada neste ano. Ora, há mais algumas cidades, por exemplo Mindelo, que estão a ficar completamente descaracterizadas. Vão reclamando alguns internautas de um jornal diário que está também online em Cabo Verde. Vários internautas vão-se manifestando e dando exemplos de descaracterização de cidades. Os governos locais vão, por exemplo, e esta é uma situação referente ao Mindelo, vão destruindo edifícios históricos durante a noite. Ou seja, numa altura em que, no fundo, estão mais à vontade ou em que não há tanta gente na rua. E, portanto, há esta... quase como se fosse algum ato clandestino. Embora, no fundo, não é, porque o governo cabo-verdiano tem soberania para fazer esse tipo de coisas, não é? No fundo, como, por exemplo, a Praça Alexandre Albuquerque não é considerada património nacional, embora o devesse ser, muita gente o defende, e depois de eu conhecer a história da praça, também partilho a mesma opinião. Mas, de facto, não é, e o facto de não ser faz primeiro com que o IEPS, aliás, IEPC, não possa fazer nada. E depois, enfim, quer dizer, ou seja, não há hipótese do Ori não ser demolido, portanto, nem que o IIPC tente, né, nem que a Câmara seja obrigada a tal, nada impede, e tudo favorece neste momento a autarquia, para que possa manter o Ori não lá, num dos vértices da praça. Enfim, notícia então que está a gerar muita indignação e que desta semana vem então no jornal diário de Cabo Verde. E pronto, são estas então as 5 notícias mais importantes da semana. Já fiz aqui a referência à Eurovisão e à tragédia em Espanha. São notícias extra, expressão da lusofonia, mas que eu acho que é importante também ficar a par, até porque alguns dos nossos ouvintes não residem na Europa, portanto, estas informações poderão demorar mais tempo a chegar. Bom, vamos ficar com mais 3 músicas, agora com o Leandro, cantor do Porto, que nos canta Tenho Medo de Amar. Paulo Ribeiro traz-nos Sempre Te Avisei, enquanto que Toy canta Esta Dor Que Me Queima. Para finalizar, ficamos com Vou Confessar o Meu Amor, a voz de Nikita. E ao som destes 4 nomes, destas 4 vozes, que vamos seguindo nesta edição dos Professores da Lusofonia. E antes de passar à música, quero enviar um grande abraço para todos aqueles que ouvem o canal 2 da Rádio Interrave neste momento e que estão sintonizados em mais umas expressões da lusofonia. Daqui a pouco vou levá-lo de encontro até ao nosso intervalo. Para já é tempo de ouvirmos Leandro com Tenho Medo de Amar. Apenas que não é por não te querer. nem por não gostar de ti. Se não entendes porquê, vou-te dizer o que vai dentro de mim. Eu tenho medo de voltar a sofrer, ficar outra vez sozinho, com vontade de morrer. Por isso mesmo, eu não me entrego, mesmo gostando do teu jeito de mulher. Eu tenho medo de voltar a ficar com o coração partido como há pouco tempo atrás. Por isso mesmo, eu não me entrego, talvez um dia, mas por agora não dá. Tenho medo de amar. Voltar a sofrer, ficar outra vez sozinho, com vontade de morrer. Por isso mesmo, eu não me entrego, mesmo gostando do teu jeito de mulher. Eu tenho medo de voltar a ficar com o coração partido como há pouco tempo atrás. Por isso mesmo, eu não me entrego, talvez um dia, mas por agora não dá. Tenho medo de amar. Eu tenho medo. Vou ser sincero, abrir meu coração contigo. Já nada quero desse amor esquecido. E sozinho neste lugar vou escrever o que sinto. Vou dizer-te que não minto, já cansado de sofrer. Sempre eu sempre te avisei, mas tu nunca aceitaste a nossa separação. Sempre eu sempre te avisei, agora é muito tarde, o nosso amor terminou. Vou ser sincero, abrir meu coração contigo. Já nada quero esse amor esquecido. E sozinho neste lugar vou descrever o que sinto. Vou dizer-te que não minto, já cansado de sofrer. Sempre eu sempre te avisei, mas tu nunca aceitaste a nossa separação. Ai, eu sempre te avisei, agora é muito tarde, o nosso amor terminou. Sempre te avisei, mas tu nunca aceitaste a nossa separação. Ai, eu sempre te avisei, agora é muito tarde, o nosso amor terminou, o nosso amor terminou. Este é o seu Canal 2 da Antena.

Já estou farta de calar a minha alma. Não consigo mais esconder esta paixão. Mesmo havendo uma mulher na tua vida, eu não quero mais viver numa ilusão. Eu sonhei sempre contigo. Tu és mais do que um amigo. És o meu mundo. Se ela só te faz chorar ao ver-te assim, eu sofro mais. Mas agora eu estou disposta a contar tudo. Vou confessar o meu amor por ti. Meu coração está louco para te amar. Quero dizer-te que espero por ti, mesmo que tenhas outro em meu lugar. Vou confessar o meu amor por ti. Meu coração está louco para te ter. Eu sei que ela não te faz feliz. Eu vou esperar-te até morrer. Vou confessar o meu amor por ti. Meu coração está louco pra te ter. Eu sei que ela não te faz feliz. Que eu vou esperar-te até morrer. Acabamos de escutar Nikita com Vou Confessar o Meu Amor. E agora, ouvintes, é tempo de irmos para um breve intervalo. Vamos ficar com Dois Corações, do saudoso Beto, que faleceu há quase um ano, é verdade, como o tempo passa. Ora, vamos então ficar com Beto e o tema Dois Corações. Ainda para ouvir também José Malhoa com as suas 24 rosas. Aqui ouvimos a neta, Índia Malhoa. Vamos agora ficar com José Malhoa, daqui a pouco, antes, como disse Beto, com Dois Corações. Depois de José Malhoa e as suas 24 rosas, vamos viajar num tapete voador com os Da Vinci e vamos acabar esta primeira parte de mais uma edição dos Pressões da Lusofonia com o Estrovante, a voz de Luís Represas, e o tema Peters. São as 4 músicas que vai poder escutar a partir de agora. Daqui a pouco vamos então para um breve intervalo. Vai poder ficar a saber, neste bloco publicitário, o que é que pode escutar nos próximos tempos aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Depois eu volto para a segunda parte, numa edição dos Pressões da Lusofonia, que é dedicada hoje por inteiro à música de Portugal. Vamos à música então? Vamos lá ficar com este tema de Beto, Dois Corações. Até já! Cada momento é especial. O amor vivido intensamente é como um sonho intemporal. Cumplicidade, paixão, ternura, tudo é verdade no nosso amor. O nosso caso é aventura entre uma dama e um sonhador. Dois corações unidos

um programa apresentado por Rodrigo de Almeida, com músicas, orações, pregações, enfim, um espaço para estar mais perto de Deus. Show de Jesus, aos domingos, entre as 9 e as 11 da noite, com a apresentação de Rodrigo Almeida, no canal 2 da Rádio Antena Web. Durante 13 longos anos, Portugal esteve envolvido numa das mais sangrentas guerras da história do nosso país. Entre 1961 e 74, Portugal lutou nas frentes coloniais para deter as forças independentistas. Um documentário da RTP, de 18 episódios, é agora o nosso documentário. Aos domingos, às 11 da noite, não perca A Guerra, um documentário produzido pela Rádio Televisão Pública Portuguesa, todos os domingos, às 23 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos de volta, ouvintes. Bem-vindos agora à segunda parte do nosso Expressões da Lusofonia. Cristiana com Querida Amiga é o tema que vai abrir a segunda parte deste programa. Ainda por vir também Filipe Neves com Magali, Hilda de Castro com Nunca Mais na Vida e Luís Filipe Reis com Sorriso Maroto. Quatro músicas que andam entre o mais calmo e o mais mexido. Músicas mais sentimentais, outras mais malandrecas, não é? Como este Sorriso Maroto, não é? Pronto, então, são as quatro músicas que vai poder ouvir nesta segunda parte de uma edição que é notoriamente... Aliás, de uma segunda parte que é notoriamente mais pequena face à primeira. Assim acontece em todas as edições dos Expressões da Lusofonia. Para já ouvir tempo, é tempo de irmos então à música com Cristiana. Ela que fez muito tempo dupla com o seu pai, na dupla Nelo Silva e Cristiana, que muito sucesso fez na década de 1990. Vamos à música então, Querida Amiga, como se chama esta música da intérprete do Porto. Sabes que às vezes, apesar de tudo, me sinto só. Querida amiga, esta carta que te escrevo é só para dizer que quero estar contigo. Querida amiga, apesar desta distância, eu conservo na lembrança teu sorriso e alegria. Querida amiga, deixaria o que tenho para sentir um só momento a tua mão presa na minha. Por uma carícia, querida amiga, mãe querida. Mãe, eu te recordo mais que nunca, meu coração te procura. Mãe, quero fazer tantas perguntas, não é fácil sem tua ajuda. Mãe, tua vida foi minha vida, é do ponto de chegada e partida. Mãe, eu te farei uma prece, és amor que não se esquece. Mãe, porque ao meu lado tu sofreste e comigo tu venceste. Mãe, é tanto

vezes fatal. Tens um sorriso maroto que leva à loucura. Qualquer homem que se atreva a olhar para ti. Tens um sorriso maroto e já não tem cura. A paixão que o teu sorriso despertou em mim. E falava-lhe eu da intérprete do Porto, que é até mais de Vila Nova de Gaia. Cristiana é mais de Vila Nova de Gaia. Mas bom, vamos fechar esta edição das Expressões da Lusofonia. É verdade, chegamos ao final. Eu quero mais uma vez enviar para toda a gente que nos ouve um forte abraço, especialmente para todos aqueles que, falando português, estão longe da sua terra. Não importa se são brasileiros, se são cabo-verdianos, se são timorenses, se são também macaenses, por exemplo, mas que por algum motivo tenham estado fora da sua terra natal. Eu quero enviar-vos para todos um forte abraço e agradecer também pela audiência que dão ao Canal 2 e a preferência que dão às Expressões da Lusofonia. Vamos acabar com mais 4 temas também de Portugal, como já sabem. O primeiro chama-se Eu Acordei Sem Ti e é da cantora Nuxa, que, entre outros feitos, venceu o Festival da Canção RTP no ano de 91, se a memória não me atraiçoa. Mas então a música que vamos ouvir de Nuxa, não é a que venceu o festival, mas é outra. E Eu Acordei Sem Ti, Nuxa, para ouvir então daqui a um bocadinho. Deixe-me só dizer também que vamos ter depois da Nuxa a Ana, Quando a Rádio Toca Essa Canção. Quem é que não conhece esta música? Hein? É uma música muito conhecida da cantora portuguesa, talvez a mais conhecida dela, Quando a Rádio Toca Essa Canção. A música então de Ana, depois de Nuxa. Ainda para ouvir também Quando o Amor Chama, de Miguel e André, a dupla romântica portuguesa mais bem sucedida dos últimos anos, a par dos anjos. Para finalizar, vamos ficar com Tu Foste Embora Para Nunca Mais Voltar, tema das Amarguinhas. De facto, é verdade, eu vou embora, mas não é para nunca mais voltar, não. Eu vou embora, é para a semana voltar outra vez, com mais notícias, com mais algumas curiosidades e, claro, está com mais música para a semana, só música do Brasil. Nem mais, aliás, em mais uma edição dos Expressões da Lusofonia. E já agora deixo-lhe o convite. Se gosta de música tradicional portuguesa, por exemplo, folclore, então fique comigo, porque daqui a um bocadinho começa mais uma casa portuguesa aqui na sua estação e, por que não, ficar a conhecer um bocadinho mais do nosso folclore e dos nossos ranchos típicos. Fique bem, tenha uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web. Até para a semana! No meu corpo e vem descobrir. Eu quero ouvir a tua voz quente e rouca, a luz que me adormece e me faz florir. A noite já vai longa e eu estou sem norte. Se me abandonas já será má sorte. Teus lábios são fonte do meu desejo. A noite já vai longa e vou adormecer. Se me abandonas, sei que vou perder aqueles beijos que não vou esquecer. Eu acordei sem ti, acho que vou chorar.

que te